Cuidado 34, solo os 4, meia, direita 121, décimo 9. Direita 219. Alfa Juliette, até o gate 04. Alfa Juliette, até o gate 04, boa noite. Still 023, it's call KGN. Descend to 4,000 feet, CNH 1014. After one position, my heading is 7367. 6212, sem identificação, desse para nível de voo 050, com fim sentado. 6212, com condições de manter a presente velocidade até 30 milhas de EMS Salvador. Autorizada High Speed, Produto Serra Vitor 366, descendo para 2.500 pés, ajuste 10 no 4, passa a ser o número 1 na aproximação. Ajuste 1014. So, zero to three, reduce speed to 230 knots, number 2 to approach. 212, estou autorizado a final do procedimento terminal, já passo para a Santa Terra Dita 366. Firma, está autorizado a final do procedimento, reposta passando 366. Questionei 6224, informação alta em curso, aguarde meu escopo. Direct 23, complete projection to 180 knots and descend to 2,500 feet. CNH 1014, it's clear the final GNSS RNAV approach report says in the habit of 366. Will reduce to 180 knots, descend 2,500 feet, CNH 1014, complete GNSS approach. Autorizado nível 190, decola da 190 com a primeira curva à esquerda na saída Coins e transponder 5546, controle em 120, decimal 8. Canal 6212, completa o final do procedimento internacional, na 198, decimal 95. Oi. Eu vou passar 62, 12, ajuste no 0, no 4, reporte, termo 372. Sol 372, passar o trabalho. Chama 212, pouso autorizado, pistão 10, 1900 graus, 10 nós, ajuste 10 no 4. Pouso 90, 6212. Pode falar até o 1. Confirme a linha de autorização. Pode confirmar se você puder falar. Autorizado, posto segura, nível 90, vai falar da 17, confirme a curva direita na saída coral. Transponde 0274, controle 1, 20. Então, fio com atendimento correto para acionamento táxi de colégio de Amazônia 1-2-3-9-5, altímetro 1-0-9-4, posso resolver e autonomia. Eu faço, confio, autonomia. Vou direto para a rádio 366 e só para 25. Para 2.510, após o estado do programa será visto 366. Pode fazer o Tutui, peço Sierra Vista 66. Pode fazer o Tutui, complete final, call tower frequency 118.95. Complete the first tower 118.95, pode fazer o Tutui. Tower Portugal 023, boa noite. Tower Portugal 023, QNH 1014, continue approach, stand by, landing clear. QNH 1014, continue approach, Portugal 023. Fechamento 212, salve 05, direito, 121, 19. 219. Ataque de alta de que alguém se permite. Portugal 023, clear to land runway 10, wind 120 degrees to 10 knots. Clear to land runway 10, Portugal 023. Portugal 023 on the ground at 10, Vickis by next right, think on ground 11, this 19, good evening. Portugal 023, boa noite. É Portugal 023, aproveita que vai para um Indian Holding Point, correct. Vai Alpha Delta to Gate 211. We'll create a taxi via Alpha Juliet to Gate 211, Portugal 023. Para São Gonçalo do Amarante, preparando a saída para a transição de Paraguai do México. Sierra 224 autorizado, se tiver retornar, reporte táxi. M037 autorizado na local do Amarante, nível 410, decola da 10 com a primeira curva esquerda na saída pública, transição de par. Vocês do 10 a primeira aerovia, após conforme a rota prevista no plano de voo. Próximo ano 5564, controle 120 de última 8. Zona 26, autorizada final do procedimento terminado, reporta para a sala de gravita 368. Canal 367, procedimento correto, reporte para o próprio chuveiro de acionamento. Tem um estimado para o feedback? confirmed to Trenton Center, go 9-7 to the station, Foxtrot. Salvador, Canea 6224, ponto 010, estação. Canea 224, exagero decolar, pista 10, 1900 graus, 10 nós. Canea decolar, pista 10, Canea 6224. Levo 2779, acione identificação. Vou na próxima vista 367, a porta no grau de descida. O 366, 36 completa final da nave, 2195. 295, Salvador, 3126, final do RNAV, dá 1-0. Visual. 4126, ajuste no 04, coxinha de aproximação, guarde pista dele. Canal 224, decolador 24, controle no 208. 208, controle, canal 6224, boa noite. Controle Salvador, Oceané 6224, cruzando 1600 pés, perfil Cone. Controle já pelo contato radar, sinal 190, após 2000 pés, vai direto contra. 9190, após 2000, Cone 6224. Gente, ó, 3-1, manter a posição, galera. Atenção, 1-0. Cruzado e aposto na papal, acho que até o que eu... Boa noite, após a atualização, atualizado de ar, manter pista no zero. Após o ponto do Santa, a nível de ar, manter pista no zero, 19037. Acho até que autorizado o cruzamento 197, após Quebec, Mike, na reposta Lima, para prosseguir com o táxi. Afirmo, permanece com a saída. O azul vai dando reboque como a aeronave está descendo no parte da cabeceira auxiliar, parte próxima à cabeceira auxiliar. Três pode iniciar uma prioridade para a decolagem e irá iniciar o táxi. 2-1-9-3-3-9. Informação up. 1-9-6-8, informação Bravo, agora eu posso. O azul na posição, alguém quiser no posto do sol? Autorizada na Cajuni, 0230, decola da 190, com a primeira curva à esquerda na saída do Cajão, Apajão, Caju. Responde 5570, controle em 120, última 8. Boa noite, 68, protegimento com a outra parte, pronto para puxar o questionamento. Boa noite, 68. Gente, mantém a posição aguardando. Salve 037, decola 1800 metros, passa o perfil da PUCA. Boa 9037, está sob contato radar, suba para nível de voo 410, após 2000 metros, autorizado com a direção do Jamo, após Jamo de Pá. Afirmativo, após 2000 pés, já passou o Jamo, Jamo Zipá, voo 9037. Voador 279, Azul, 779 Azul, desça para 4000 pés, o bicho 0014. T-024 do Xanera, sem identificação, dessa via chegada a mar para nível de voo 050. Dois, aguarde aí coordenação com Aracaju. É 224, descida autorizada para o nível de voo 100, da presente para o Alfa Romeo 363. Acho que até o quilo decolado aos 35, controle no 208, bagagem. 208, graças a Deus. Pena, nível de voo 100 e voe na Pro do Alfa Romeo 363. A dor vai passar o ácido até o quilo, boa noite. Sapatão gostando até o quilo, está sob contato radar, quilo para nível de voo 180, da presente, vai direto coral. 180, da presente, coral, ácido até o quilo. Confirmando missão trem? Afirmo. Dá o quilo, confirmo trem? Afirmo, confirmo o trem, ácido até o quilo. Voo 9037, chame centro Recife, 12685, alternando 12545. 12685, obrigado, boa. Boa. Nove, desça para 2500 pés, ajuste 9014. Autorizado a final do procedimento terminar, reporta passando pela dita 366. 2500.014, reportar o 366, azul 2779. Oxenair 6224, controle. Está 61 milhas do nordeste do VRD Salvador, serviço radar encerrado. Chame controle Aracaju na frequência no 20.3. Vai deixar na porta. 3 366. Check, Lu, mantém a posição por gentileza, informa a aeronave da Gol realizando o feedback. Mantém a posição agora. Bom, dieta para nível de voo 060, autorizados a presença, aproximar a Vitor 366. Visão para nós. Visão 868, só aguardando o Embraer do Azul, já está liberando a retaguarda da aeronave, pode iniciar o feedback quando ela fazer o tipo. Tener 6074, desça para 2507, ajuste 1014, está autorizado a final do procedimento terminado e a porta para a ponte de 366. D398, sem identificação, desça para nível de voo 070, está presente o Goiás Rádio 366, ajuste 1014. D398, confirme, copia que aprovar no Goiás Rádio 366. Para a torre 1-9-2-9-5, altimetro 1-0-9-4, bom voo. 1-9-4, índio 1-9-2-9-5, obrigado. Oi, boa noite, gol 1-8-6-8, ponto de espera da pista 1-0, pronto. 1868, utilizado área de decolar, pista 1-0, 1-0-0 graus, 1-0 mais. Decolo 1-0, 1868. Sierra Victor 366, azul 2779. Azul 2779, completa final do procedimento RNAV, chama a torre da noite, 95. Completa final, chama a torre 1895, azul 2779, boa noite, Sierra. Boa noite. Torre Salvador, o azul 2779, passou 366. Azul 2779, ajuste no 04, curtindo a aproximação, guarda pista livre. Guarda a pista livre, o 2779. 4.000 pés, ajuste no 016. Feito 4.000 pés. Ajuste 1014. Meia 074, redução 1709, vai seguir Alfa Tango da...